chegou Florencio, o velho com sua bengala. Dizia que ia trazer alegria, mas fazia a gente dar risada. Ele trouxe um saco de presentes, mas o que tinha lá dentro era só meias velhas e doces que já estavam vencendo. Florencio, Florencio, o velho do Natal, veio trazer alegria, mas foi tudo um vendaval. Com sua risada estranha e a voz rouca de tanto falar, ele tenta alegrar, mas o erro não vai parar. A decoração ele fez, mas ficou tudo torto. As luzes piscando de forma que até o Papai Noel ficou morto. Ele cantou Jingle Bells, mas a letra se perdeu. E no final ficou dançando até o chão, quem perdeu? Florencio, Florencio, o velho do Natal, veio trazer alegria, mas foi tudo um vendaval. Com sua risada estranha e a voz rouca de tanto falar, ele tenta alegrar, mas o erro não vai parar. Mas a verdade é que ele é um bom velhinho, sempre tentando com seu jeitinho. Mesmo com os erros e suas gafes, Florencio nos faz sorrir, isso é que vale. Florencio, Florencio, o velho do Natal, mesmo no erro ele é sensacional. No fim é só alegria, com seus tropeços no ar. Pois Natal é isso, é só risada pra dar.